Seja bem-vindo a mais um programa Viver com as Cheias. Hoje iremos falar da migração. Normalmente, a migração em Moçambique acontece por razões econômicas. As pessoas podem deixar o campo para trabalhar nas cidades ou minas na África do Sul. Se as cheias e secas aumentarem, o meio ambiente pode se tornar um motivo para a migração. Após as secas, a migração forçada resulta em pessoas temporariamente deslocadas, que têm um enorme impacto na vida das pessoas. Mas existem estratégias que ajudam a lidar com esta situação. A condição de deslocado é um efeito a longo prazo das cheias. A migração forçada após as cheias afeta todos os aspectos de vida cotidiana, como a saúde, a segurança, educação e meio de subsistência. As necessidades dos migrantes forçados dependem do estágio de recuperação pós cheias e diferem de zona para zona. O governo e as organizações não governamentais têm a responsabilidade de dar o apoio adequado, mas as pessoas deslocadas muitas vezes mostram resiliência e criam as suas próprias estratégias para enfrentar a situação. Embora o deslocamento inesperado tenha consequências negativas, é uma experiência difícil. Com o tempo, pode ser uma maneira de recomeçar e abrir um novo caminho para um futuro melhor. A migração forçada pode ter impacto negativo sobre a educação, meio de subsistência, segurança e saúde, incluindo a saúde mental de pessoas deslocadas. As pessoas mais vulneráveis na fase de deslocamento são as crianças, mulheres, pessoas com deficiência e idosos. A sobrevivência durante o deslocamento pode muitas vezes depender da cooperação e partilha entre os vizinhos. O reassentamento é uma oportunidade para construir a sua vida depois do deslocamento. O deslocamento é um desafio, mas pode ser transformado em oportunidade para começar uma nova vida. Visitamos o centro de reassentamento em Chakelane e entrevistamos alguns migrantes sobre a experiência na nova zona. Vamos ouvir. Eu chamo Ana Joana e nas cheias do ano 2000 para o ano 2013, posso dizer que de 2013 tivemos sítio para ter que esconder e tivemos alguma coisa para termos que comer. Agora, em 2000, não. Nós passamos muito mal, chegamos até a Bombofo, chegamos não sei até onde, não tivemos boa coisa. Mas desta vez foi mais ou menos porque tivemos alguma coisa para comer. E já temos também os terrenos, só que falta um construir, mas pelo menos já tem sítio para a gente ter que ficar. Eu acho que sim, já aprendemos alguma coisa. E da próxima vez, quando houver mais cheias, já sabemos para onde é que vamos, sabemos onde é que podemos esconder as nossas coisas. E assim tenho duas residências. Eu tenho uma aqui e lá também gostaria de ter uma outra. Mas sei que pronto, neste momento lá quase não se faz nada. Quando estamos lá é só ficarmos e porque não temos o trabalho. Mas assim pelo menos já temos o talhão, só falta da obra. E também pelo menos já temos água. Temos furos da água, só que não é suficiente, porque quando houver cheia já somos muitas. Então neste momento, como não está ninguém, os furos da água mais ou menos dá para algumas pessoas. Mas quando houver cheia, estou a ver que os furos da água são poucas, não é suficiente. Então gostaria que tivéssemos mais água, hospitais e também mesmo uns mercados, pelo menos que dá para alguma coisa, tanto como a escola, porque às vezes fugimos para lá, os miúdos só ficam de qualquer maneira, não tem escolas, não tem nada. Então gostaríamos que tivéssemos pelo menos essas coisas. E no título é isso aí, quando eu li a engasuga que eu não tenho a imagem, Mbona swaku ei laya mina na la swone kahle leswi swi lavaka swaku tende un'wanyana un'wanyana a kumeka na ni ta ya haleni a teka michumu ya yena ya ntiyiso a veka haleni maxi ya nga suka baleka siniya a tshama mitimbi swin'wanyana a teka haleni swin'wanyana a veka leyi loko ku tala mati leyi endhawu haleni u ta sika u balekela u taka haleni. Se na vona swaku leswi swa ni tsakisa i ni vona swaku i a 2013 ya yantswa i a xipfuno a xi vona kambe mfumo u tikiwile a ngo heneti hinkwenu tinya un'wanyana a kuma lexi xin'wanyana a kuma lexi. A migração forçada é uma experiência difícil, mas as pessoas deslocadas encontraram maneira de lidar com ela. Restaurar os níveis adequados de vida material e comum. Muitas vezes depende da humanidade e resistência dos próprios migrantes forçados. Eles têm capacidade importante que os apoia e devem compreender, a fim de fornecer melhor assistência e proteção. Em alguns centros de acomodação, as pessoas notaram que não teriam sido capazes de sobreviver sem solidariedade com os seus vizinhos. Mesmo com os poucos recursos, eles se reuniam e partilharam o que tinham, a fim de tornar a vida melhor para um grupo maior. O deslocamento teve um grande impacto. O custo humano de imigração forçada é a destruição dos meios de subsistência, uma maior vulnerabilidade, especialmente de mulheres e crianças, terras perdidas, famílias separadas e comunidades sem poder. Estes precisam de solução urgente e ações por parte do governo e organizações não governamentais e pela iniciativa de pessoas que estão deslocadas. O governo do Distrito de Xokwe ofereceu vários apoios, tendo dado a prioridade à atribuição de terrenos. O secretário permanente do Distrito de Xokwe, Adolfo Macia, falou acerca dos trabalhos que o governo está a desenvolver no terreno. O distrito de Xokwe, sobretudo na cidade de Xokwe e algumas aldeias, ficaram assoladas pelas cheias de 2013, do dia 23 de janeiro de 2013. E como forma de implementar a decisão do governo central, instalamos as zonas de reassentamento, sendo a maior zona em Xiaquelane, mas também temos uma zona de reassentamento em Mapapa, outra zona de reassentamento em Okwe, no posto administrativo de Xilembene, e a outra está em Macartane, na zona de Xate. Bom, o primeiro benefício que as pessoas encontram é estar numa zona segura, porque nós sabemos que a zona, a bacia do Limpopo, é bastante vulnerável às cheias. Ciclicamente, anualmente, nós temos pequenas inundações, cada uma a sua magnitude. Então, este é um ganho para a população. O governo atribuir talhões com uma dimensão de 30 por 40 a título gratuito. Portanto, este é um grande incentivo, é um grande ganho que as comunidades têm a partir desta iniciativa do governo para a atribuição de terrenos lá. Agora, a população deve ter a consciência e deve ter iniciativa própria para, através dos seus próprios meios, fazer a reposição dos danos causados pelas cheias. Estamos a falar da construção de habitações, construção de casas seguras em locais seguros. E o governo tem estado a trabalhar no apoio àquelas pessoas que têm fracas posses, pessoas vulneráveis, deficientes, idosos que não tenham capacidade nem de trabalhar e têm todo tipo de dificuldade. Portanto, o governo está a fazer isso. Quais são os principais desafios que estão a enfrentar nas zonas de reassentamento? Os nossos desafios é continuar a criar, melhorar cada vez mais e ampliar a rede de abastecimento da água, os arruamentos, a energia e sobretudo continuar a sensibilizar as comunidades para que estabeleçam as suas casas, que possam ser locais seguros, para que em caso de inundações nas zonas habituais de trabalho onde eles habitam, possam deslocar-se para os locais de reassentamento sem que de facto tenham que ficar em zonas de trânsito. O nosso grande desafio é que não tenhamos centros de trânsito nas próximas ocasiões em que tenhamos um desastre natural da dimensão do ano 2013, porque isto cria grandes transtornos para o governo, para a própria população, porque vivem em condições precárias, com todo o risco que correm de contaminação, de doenças e por aí fora. Portanto, este é um grande desafio, e consciencializar as comunidades no sentido de ficarem em locais seguros. Podem continuar a trabalhar nos locais onde estão habitualmente, fazer a sua prática da agricultura, é lá onde tem o seu emprego, mas quando há alertas, há orientações do governo para a retirada, as pessoas devem ter locais seguros onde poderão se instalar. Portanto, este é um grande desafio para nós. E nós acreditamos que a pouco e pouco vamos superando este problema. Olhando para os locais de assentamento, nós começamos a ver que algumas pessoas estão interessadas em construir casas nesses locais. Portanto, e o papel do governo é estabelecer condições mínimas, básicas, infraestruturas básicas para que haja vida naqueles locais. Portanto, é o que nós estamos a fazer. O governo oferece terra de graça para as pessoas que estão em acampamentos de emergência. Algumas pessoas aceitam a oportunidade e outras resistem. O lado negativo do reassentamento é que os novos terrenos ficam longe dos solos férteis e as pessoas sentem uma ligação histórica e ancestral com as terras de origem. E mudar para um novo local é desagradável. Vem com um desafio de fazer novos vizinhos e adaptação a um novo ambiente. O lado positivo do reassentamento é que a nova terra é oferecida pelo governo é que não terá mais cheias. Mudar para um local de reassentamento é um acréscimo e não uma perda para o lado. Ainda é possível manter o terreno e casa na terra de origem. Muitos homens nas áreas afetadas pelas cheias migraram para a África do Sul e outros em lugares em busca do emprego. Na sequência disso, o papel das mulheres para a geração de renda tem aumentado ao longo dos anos. Muitas mulheres encontram maneira de ganhar dinheiro para a sua família através de pequenos negócios, como o fabrico de bebidas alcoólicas ou comércio informal. Isso coloca a pressão sobre as mulheres que têm de ganhar mais tempo fazendo os trabalhos produtivos, além das suas funções produtivas. No lado positivo, a migração dos homens pode aumentar a capacidade das mulheres de tomarem decisões nas suas famílias e comunidades. A título de exemplo, entrevistamos uma senhora no centro de assentamento 3 de fevereiro em Xaquelane acerca da experiência de migração. Xaquelane, logo nem isso que ele kangwa xikolwani kola ka ndambi ngijimile kuvava hiku nuwelile mati ni kupuka xitarati ndzani kota ku lefutiwa mara a swi ni vevukelanga hikola ka ku a ni famba ku tsutsuma swin'wana swi pfa swi pela matini hikola ka wu guga ka wu koxani ni vuvabyi li koho kambe ndzani kota ku tlhatuka ni ta fika lana a gangeni. Loko ni fikile la gangeni ni kumbiwe a ndhawu ni hlayiseka ansinyeni wa nkanju ni tshama ni nyikiwa tende ni gwimba ni tumbela ku fika lana a mfumo ngete ku te ku la ku lava a ndhawu hi kombiwa madadlawu ina ka swoswi hi hla mina ka xinyimo xa mina ni hlayisekile kusa ka koxa la mina ni vona loko ni mfumo u ni hlayisile u ni nyikile tende ni tumbela ha swoswi u ni nyikile a xinchachani xa ku fana ni thayela leswaku ni ta kota ku tumbela na ni tshamisekile ni ta kota ni nga ha koti ku tsutsuma loko vuya mati hi ku matimba ku tsutsuma a no va na woho. Lexi xi nga sala ka mina i ku ve ni vilela ka ku khula koho kambe hikwalaho ka ku matimba ma ka ma nga ha li koho o ni ta tshama ni hirhela ku lumu kambe ni vona loko mfumo u hi lwela ku hi hlayisa ku hi nyika mphamelo wa tirabadlu komido kambe a swi hi pfuni nchumu hikwalaho ka ku hi toloverile swa ku tirhe mavoko ya hina se manje hikwalaho ka ku hi xanisiwaku hi mati hi ta za hi tolovela kambe na hi ku hi tshamisekile hi ku swilo swa hina hi vona swa ku se swi ta hlayiseka vatsongwani lava famba matiko va hamba va ti lavela swa voho swi ta kumaka ku hlayiseka loko u tomi na laha loko ka hina vakokwani va koko loko a famba tlanga ta va ta swi veka ka ku tshamiseka deke leswi a swi famba ni mati se hi leswi mina ni nga ni khensaka ka swoho ka mfumo leswi nga ni endlela swoho u nga ni endlelaku swini sweswiwa ni endleleke swoho. Mais vale migrar para um sítio seguro e adaptar-se a uma nova vida e usar a zona de risco para várias atividades como a agricultura. Neste momento estamos fazendo escolhas quando as nuvens se abrem. Foi assim que fizemos mais um programa Viver com Cheias. Hoje falamos da migração. O próximo encontro fica marcado para o próximo programa.